O comando dos paredões é nosso. E ela rebola, castiga o seu ex. Dá volta por cima, chegou sua vez. Aumenta o paredão que ela vai se jogar. Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda, bunda. Aumenta o paredão. E vai jogando a bunda, vai jogando a bunda. Esse solinho vai bater no seu paredão. E vai jogando a bunda, vai jogando. E vai jogando a bunda, não para. Toda linda e cheia de marra. Recalcada quando olha para. Então joga na cara. E vai jogando a bunda, não para. E toda linda e cheia de marra. Recalcada quando olha para. Então joga na cara. Joga na cara. E o seu ex perdeu sua vez. Não deu valor. Afilando. E o seu ex perdeu sua vez. Não deu valor. Vai tomar no... E ela rebola, castiga o seu ex. Dá volta por cima, chegou sua vez. Aumenta o paredão que ela vai se jogar. Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda. Vai jogando a bunda, gostosas. E vai jogando a bunda, vai jogando a bunda. Aumenta o paredão. E vai jogando a bunda, vai jogando a bunda. Portal do Arrocha. Esquadrão. O comando dos paredões é nosso. E vai jogando a bunda, não para. Toda linda e cheia de marra. Recalcada quando olha para. Então joga na cara. E vai jogando a bunda, não para. Toda linda e cheia de marra. Recalcada quando olha para. Então joga na cara. E o seu ex perdeu sua vez. Não deu valor. Afilando. E o seu ex perdeu sua vez. Não deu valor. Vai tomar no... Ela rebola, castiga o seu ex. Dá volta por cima, chegou sua vez. Aumenta o paredão que ela vai se jogar. Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda. Vai jogando, vai, vai jogando, vem, vem, vem. E vai jogando a bunda, vai jogando a bunda. Esse solinho vai entrar na sua mente e vai fazer você mexer sua bunda. Aumenta o paredão, porque chegou o esquadrão.